Num canto escuro da casa, tentava não ouvir. O choro, o grito e a raiva eram maiores ali. Nesse momento é complicado, não se sabe o que fazer. Ainda pequeno demais, difícil é entender o porquê de tudo isso. A chuva tem que cair, tempestade leva embora as dores que habitam aqui. Mas deixa tudo no lugar, as casas de quem já não tem. Ensina essa gente do mal caminhar no caminho do bem. Somos fortes ao sermos reféns, porém fracos a não termos ninguém. Amores pra toda uma vida, abraços eu quero também. A cada despertar um novo dia que vai nascer. A cada pôr do sol nossa gente precisa viver. Bem longe de todo esse caos, numa paisagem tranquila. A dois com nossos amigos, caminhar sobre as folhas caídas. Rir da vida, lembrar de vários momentos, cada detalhe, a cada surpresa, a cada lembrança. Eu sei, tudo isso vale. Veja só, tudo que somos, espaços vazios, tempos perdidos, um mundo cheio de esperança. Somos o que pensamos, enfim, seremos apenas lembrança. Veja só, tudo que somos, espaços vazios, tempos perdidos, um mundo cheio de esperança. Somos o que pensamos, enfim, seremos apenas lembrança. Nostalgia ou recordar da vida e momentos de um tempo passado. No presente pensamos futuro, nos erros caçamos culpados. Na dor mostramos raiva, no ódio buscamos vingança. A falta do bem que nos cerca, imersa a uma arte de ignorância. Por mais que tudo esteja errado, eu sei que vai passar. Que fujo planejado com fé e força vai mudar. Fiquei mudo, esperei tudo, o que tinha que acabar. Chorei, quem viu? Ninguém estava por lá. Somos flores que brotam no inverno, inspirando momentos fraternos. O sentido da palavra eterno, o céu e meio ao inferno, onde tudo é melodia. Os pássaros encantam os dias, pessoas vivem em harmonia. Pessoas merecem suas vidas, apenas admira. Merecem o que lutam pra conquistar. Admita, merecem o que sempre quiseram sonhar. Ao fim, por mérito, merecemos ser tudo que somos. Ser é importante, basta acreditar. Veja só, tudo que somos, espaços vazios, tempos perdidos, um mundo cheio de esperança. Somos o que pensamos, enfim, seremos apenas lembrança. Veja só, tudo que somos, espaços vazios, tempos perdidos, um mundo cheio de esperança. Somos o que pensamos, enfim, seremos apenas lembrança.